Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Horas e 16 minutos, hoje é sexta-feira, 16 de maio de 2014, mais uma edição do Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia, e eu recebo neste momento, primeiramente vou apresentar quem está aqui ao meu lado, é Eduardo Lucas, comentarista político, bom dia. Muito bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes da CBN. Convidado da edição de hoje, vereador aqui de Foz do Iguaçu, vereador eleito pelo PSB, primeiro mandato ali na Câmara Municipal, vereador Paulo Rocha, bom dia. Bom dia aos ouvintes, é uma satisfação estar aqui com vocês. E eu passo a palavra aqui para o Lucas, perguntas? Sim, vou fazer várias. Ô Paulo, você tem chamado a sua atenção, porque você tem umas presepadas que é seu estilo. Fazer o quê? Esses paletó aí, é malucado que você usa, onde você foi lá de pônei, anda de cavalo, é um estilo seu, eu não o critico por isso, até porque todo mundo tem, cada um tem seu estilo, você optou por esse estilo espalhafatoso, que seja, assim seja, é um direito seu, é aquele negócio, o direito de ir e vir, de dizer o que quer dizer, desde que não ofenda as pessoas. Muito bem, eu tenho observado o senhor, você é uma pessoa de origem humilde, isso não resta a menor dúvida, você veio de um bairro, um dos bairros mais populosos aqui da cidade, sua comunidade no Porto Meira, foi eleito, e você representa aquela comunidade. Eu vejo a sua atuação na Câmara até com uma agradável surpresa, apesar dos seus paletó, não tem nada contra paletó, contra cavalinho, vaquinha. Eu quero ver o que o senhor diz lá. E o que eu tenho observado lá no dia a dia que eu frequento as sessões, é que o senhor não tem medo de ser feliz. O senhor, quando entra em discussão temas polêmicos, o senhor pede a palavra, vai à tribuna e entra na discussão e defende seu ponto de vista. Isso, para mim, é muito bom. Pior do que determinados vereadores, que eu não quero citar o nome aqui, que ficam ali em berço esplêndido, sentadinho, não discute. Tem vereador aí que fala, ah, já temos um ano e meio de legislatura, não aprovou um projeto ainda. Bom, enfim, o seu estilo é esse. O que é que o faz ser assim? Não dos paletóis, esquece isso aí que já foi amplamente discutido. O senhor está sempre lá na tribuna defendendo as ideias, as coisas que o prefeito quer implantar na cidade, principalmente quando ele é atacado por um ou dois vereadores da oposição. Eu já vi o senhor dizer sobre o Nilton Bobato, que o Nilton Bobato quer fechar o hospital e nesse socorrer. Eu achei até muito curiosa a sua afirmativa de que se ele fechar o hospital, os doentes deverão ser enviados à residência dele. Como é que é isso, vereador? Língua, na verdade, eu acho que o vereador ele tem que ter posição. Eu, quando é uma coisa boa para a cidade, que um vereador está defendendo, eu aprovo. Ontem eu defendi a Nice. Na Nice, hoje de oposição. Eu defendi ela por quê? Porque ela apresentou um projeto e quiseram tirar sarro dela. Daí eu falei, olha, os cientistas erram de monte e acertam uma única vez e ficam famosos. Né? Eu falei, então a Nice, ela está tentando acertar. Ela está errando, mas errando que está tentando acertar. Ela erra de monte. Ela apresentou 50 projetos, tudo mequetrefe. Os 50 não vale um, podia apresentar um bom para a cidade. E aí ela insiste nisso. Mas tudo bem, é o jeito dela, temos que respeitar. Né? Ela que continua fazendo trabalho, uma hora apresenta dentro dos 50, um dá certo, e ela estoura a boca do balão. Então, é que nem o Bobato. O Bobato, eu digo que ele é um vereador que está perdido na casa de lei. Ele não sabe o que está fazendo lá. Esse menino, ele até agora, ele não fez nada a não ser criticar o hospital. Olha, a prefeitura ela tem inúmeras secretarias que o vereador está lá para fiscalizar mesmo. E é o trabalho de todos os vereadores. Eu fiscalizo, ele fiscaliza, eu estou fiscalizando lá a qualidade do asfalto e tanta coisa. O asfalto na cidade, eles têm feito um asfalto aí no passado, um casca de ovo que eles falam. Não, o do Porto Meira tem em torno de 10 centímetros de grossura. Então, qualidade de asfalto está sendo feito lá, porque é o dinheiro público que está sendo aplicado lá, nós temos que fiscalizar. Estou falando do asfalto, mas é todas as demais coisas. Então, quando uma pessoa reclama do hospital, eu tenho ido lá na gerência do hospital inúmeras vezes para conferir, para ver de perto o que está acontecendo. Né? E só para voltar um pouquinho aqui rapidinho, aquele negócio do pônei ontem. O pônei, na verdade, eu nem ia montar naquele pônei. O pônei é para criança, para o meu filho. Mas daí, o pessoal da reportagem pediram para montar e eu perguntei para eles fazerem a filmagem. Fizeram isso para me dar um cacete, rapaz. Agora, eu quero lembrar esses camaradas que bateram em mim, que o homem mais importante do mundo, Jesus Cristo, ele entrou em Jerusalém em cima de um animal. Maria, um animal. Agora, poxa, querer bater em mim por causa disso? Eu quero dizer assim, para encerrar esse assunto, que somente quem ama os animais é que tem os animais. E que essas pessoas querem se importar com os animais, que adotem animal como eu adoto. Eu dou milho, eu dou pasto, dou sal, dou fruta, eu dou tudo para os animais. Agora, eu tenho um cavalo, uma égua e um pônei. E tenho carroça e montaria. Agora, eu sou um colono, entendo de animal. Agora, esses caras nem conhecem animal, não entendem de animal e querem bater na gente por causa de animal. Paulo, eu fiz essa pergunta numa outra entrevista que você deu aqui na CBN, e eu imagino que a resposta, inclusive, vai ser a mesma. Essas questões, como por exemplo a do pônei, que você citou ontem, a polêmica em torno dos ternos coloridos, isso, de alguma maneira, não acaba criando uma outra imagem em torno da sua atuação, ofuscando o trabalho que é feito? Aqui eu vou te responder dessa forma, né? Na verdade é o seguinte, eu tenho um trabalho e eu estou fazendo tudo isso para as pessoas verem quem é o Paulo Rocha e por curiosidade ir lá no Facebook ver o que eu faço e entrar no site da Câmara para ver o que eu faço. Porque língua, vou te contar uma coisa, quando eu cheguei na Casa de Lei, eu senti vergonha de ser vereador quando eu entrei lá, sabe por quê? Todos aqueles funcionários, descobrimos que tinha funcionário ganhando mais de 34 pau por mês, ganhando mais que o presidente da República, lembra? Mais do que o governador do estado do Paraná, mais do que o senador, do que deputados e tudo. E aí, para fazer o quê? Nada. Eu perguntei o que os vereadores do passado fizeram aqui. Eles não têm nada lá. Nada. Aí eu falei, não, gente, está errado, hoje nós estamos na era da informática, vamos fazer da internet, hoje a coisa avançou, vamos colocar o trabalho dos vereadores num site aí da Câmara. Aí foi criado o site e hoje as pessoas podem ir no site da Câmara e ver o projeto do vereador, porque muitas vezes a gente fala de projeto, mas tem coisas que têm mais valor do que, às vezes, do que tanto o valor de um projeto, até mais. Um requerimento, uma indicação, uma audiência pública, uma indicação, às vezes, de uma obra, como o vereador do lado do prefeito é atendido de imediato. O vereador da oposição nunca é atendido o que ele faz. Aí, lá na Câmara, teve a vereadora Nice, ela quis apresentar uma indicação de todas as ruas que já estavam para ser assaltadas. Aí eu chamei ela de ligeirinha. Ué, aí eu falei, ligeirinha, eu vou fazer um desafio. Por que você não pega e indica uma rua que não está na programação para ver se vai ser assaltado? Você sabe que não vai. Você quer pegar carona naquilo que está andando. Aí é feio. Né? O vereador tem que pedir aquilo que vai ser, tem que não, para aquilo que ainda não foi atendido, para mostrar que ele tem peso mesmo. Porque o prefeito está lá, o vereador do lado dele, você tem que ter diplomacia. Na cidade as pessoas muitas vezes criticam. Se você não tiver assim intimidado com o prefeito, lascou, você não arruma nada. Estamos conversando aqui na CBN, nesta sexta-feira, neste quadro Café com a CBN, com o vereador Paulo Rocha, do PSB. Nós vamos fazer uma separação de rede agora. Você que nos acompanha no AM em 1320, continua com o Jornal da CBN, primeira edição, até às 9 horas da manhã. Na sequência está vindo aí o comentário de Miriam Leitão, Dia a Dia da Economia. Você que nos acompanha pela internet tem a possibilidade de continuar ouvindo esta entrevista, que estará disponível também no nosso site cbnfoz.com.br. Logo mais, às 10h50 da manhã, será também reproduzida no programa CBN Foz. Portanto, no AM, Jornal da CBN. Na internet, continuamos com essa edição do Café com a CBN. 8 horas e 24 minutos, seguimos aqui na internet, em cbnfoz.com.br. Lucas, mais perguntas? Sim. Ô Paulo, vamos falar um pouco agora dos seus projetos políticos. O senhor me disse dia desses que provavelmente o senhor deverá sair. O senhor é um dos pré-candidatos por Foz do Iguaçu a deputado federal pelo seu partido, que é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que vem a ser o partido do prefeito Reni Pereira e também do Eduardo Campos, que pleiteia aí a presidência da República. É fato verdadeiro? O senhor pretende concorrer a uma cadeira na Câmara Federal? E se pretende, já falou com o chefe, o prefeito? Porque o prefeito, eu tenho ouvido ele dizer aí, sugerido nas entrelinhas, que o candidato dele é o professor Sérgio, do PSC. Como é que fica essa história? Língua, quero te responder assim. Eu quero que o Reni Pereira apoie mesmo o professor Sérgio. Eu não quero o apoio dele. Eu não quero. Eu quero que ele apoie o professor Sérgio. Porque se tem uma coisa que eu admiro na vida, é a pessoa de palavra. um homem que assume compromisso e que honra compromisso. E eu acredito que o Renê é um homem de palavra e honra compromisso, então se ele assumiu o compromisso de apoiar o professor Sérgio, ele que apoia o professor Sérgio. Eu não quero ganhar com o voto do Renê Pereira, eu quero ganhar com o voto de Foz do Iguaçu. E digo mais, Língua, por que que estão batendo em mim na imprensa, no Estado, e por que que bate em mim na rede de massa hoje? Ninguém chuta cachorro morto. Eles estão batendo porque existe hoje enquete, não pode dizer pesquisa, né? Que eu apareço já em segundo lugar, sendo que eu nem lancei meu nome. Eu tenho certeza absoluta que ou as pessoas que me conhecem do passado, que eu cheguei com 10 anos de Foz do Sul e estou com 51, e que conhecem a minha conduta, sabem que eu nunca estive envolvido em páginas policiais, sabem que eu não tenho nada que desabone a minha conduta, sabem que eu sou pai de três filhos, que eu sou bom pai de família, sabem que eu faço parte, sempre fiz parte da igreja, que eu fiz parte do conselho da paróquia, sabem que eu fiz parte de conselho de escola, sessão de escola e de colégios. Então, eu não sou um homem fora do normal. Tudo que eu faço é brincadeira. Eu sou um cidadão brincalhão, mas eu sou trabalhador. Eu sou mais trabalhador do que toda essa turma que está aí. Eu sou um ex-barrageiro, eu sou um colono, eu sou um cara que pegava na enxada ali quando era criança, para levar pão de cada dia para casa. Então, eu tenho certeza absoluta que se me derem a oportunidade, eu vou ajudar as crianças desse Brasil. Leonel de Moura Brizola estava certo. Tem cidadão lá em cima, senador, que está famoso porque ele está defendendo a redução da maioridade penal. Nós temos que defender lá em cima é o trabalho para a criança, para o mais jovem. Aí vão, os hipócritas vão querer me crucificar por isso. Mas eu digo que a criança com 14 anos, 13, de 13 anos para cima, já deve estar trabalhando. Quantos mil jovens assassinados na nossa cidade perderam a vida? Por quê? Por falta de ocupação, por falta de uma oportunidade. Se nós queremos dar segurança no Brasil para as pessoas, nós temos que criar oportunidade e deixar as pessoas a pegarem o gosto pelo trabalho. Porque eu fui engraxate. Meu primeiro trabalho foi ser pegar enxada e o segundo foi ser engraxate, uma caixinha na suasta. A gente ganhava o pão de cada dia e nada daquilo me matou. Ninguém morre por trabalhar. Agora, as pessoas hoje querem que a gente tenha os filhos e crie os filhos e até a faculdade. Eu tenho filho meu fazendo faculdade agora já. Agora, só que daí eu digo o seguinte, está fazendo direito. Aí eu pergunto, nós vamos bancar tudo, ele até fazer a faculdade, depois que ele se formou, tem o OAB, e depois da OAB ele tem que ter dinheiro para montar um escritório, e aí falta a peça principal, o cliente, senão não tem dinheiro. Então, hoje, o homem tem que aprender a ser agricultor, ser pintor, ser soldador, ser carpinteiro, ser armador, ser motorista, ser tudo. Porque na vida, qualquer um, eu sempre digo, se Deus o livre estoura uma guerra, e você tem que trabalhar, você tem que estar preparado para tudo, porque daí o inimigo vai mandar em você. E isso pode acontecer em qualquer país do mundo. Então, nós temos que estar preparados para amanhã. O amanhã, Deus proverá. E ninguém sabe do amanhã. Pergunta que ele faz também com relação a seu trabalho fora da Câmara. Esse trabalho de bancos em pontos de ônibus, pintura de faixa, tudo. Como é que surgiu esse interesse até em fazer esse tipo de ação muito antes aí de entrar para a vida pública, digamos, efetivamente? Guilherme, em 1982, mais ou menos, eu tinha um sonho, um sonho me perseguia, que eu estava mandando fazer asfalto na cidade, e eu tinha um sonho, e eu sonhava, trazendo asfalto, aquelas máquinas, para o lugar onde eu morava. E aquele sonho veio em mim inúmeras vezes, e eu falava, mas meu Deus, eu não tenho, o que eu faço? Eu não tenho nada a ver com isso, e aquele sonho vinha. Aí certo dia um amigo meu, Ciro Dias, ex-vereador, veio lá com uma ficha de filiação pedindo para filiar no... curiosamente no PSB, partido que eu estou hoje. Aí, falei, vai ser candidato? Falei, rapaz, não vou, você está louco. Aí ele falou, vai. Naquela eleição, recebi por 26 votos, eu não fui vereador em Foz do Iguaçu, na primeira. Aí, veio a eleição de 92, eu recebi 5 vezes mais o número de votos, um menino, 346 votos no PMDB, já naquela outra eleição, saí do PSB, e se elegeu com 382 votos vereador em Foz. Eu recebi 346 naquela de 92. Aí, em 96, não fui, voltei no ano 2000, recebi 465 votos, já pelo PSDB, junto com o deputado Sérgio Espada. Eu não queria mais política, porque eu entendi, duas eleições, a pessoa não quis me votar para mim, não é para mim. Desisti, daí falou, não, Paulo, vamos recuperar essa... o turismo, a cidade está fechando, e não sei o quê. Eu falei, vamos entrar, deputado, para te ajudar. Aí, eu entendi que ele só queria que eu tirassem ele, porque ele botou dois candidatos do mesmo partido do Porto Meira e acabou nós dividindo o voto, nem eu, nem o Nelson Meira não entrou. Resultado, abandonei a política de novo. Aí veio o ano de 2008, eu montei o Jornal do Porto Meira em 2005 e comecei a ver a dura realidade, o sofrimento do povo e voltei a ser candidato em 2008 e recebi 1.745 votos. Daí, quando passou aquela eleição, todo mundo me abordava na rua lá no Porto Meira e falou: Paulo, se for candidato dessa vez, eu voto em você. Eu voto, eu não via futuro, mas agora vejo. Eu falei: mas será que estão falando a verdade? Eu não quero mais ser candidato para me expor ao ridículo, perder, porque, poxa, não é assim. Vocês têm que ser querem dar poder. E aqui no nosso lugar, quem vai melhorar ele não é a gente que mora no outro bairro, é a gente que mora no bairro. Agora, se não quer eu, então escolha outra pessoa, tanta gente boa aqui na comunidade, comerciante, tem o Santos, tem tanta gente boa aqui, né? Escolha alguém, tem o Auritânia, tem tanta gente. Aí o que eles fizeram? Não, Paulo, é você dessa vez. Aí eu comecei a perguntar pro povo e descia no bairro, todo: Paulo, se for, nós vamos votar no Zé. É resultado. Aí nessa última eleição, abre-se as urnas, 88% das urnas apuradas, falta 12% e eu não estou eleito de novo. Está todo mundo eleito, o Reni, vereador, tudo, eu estou fora. Aí o que aconteceu? Aí quando fechou os últimos 12%, era Porto Meira, que faltava ser aberto. Saiu de lá 3.067 votos, a maior votação da história de Foz do Iguaçu num bairro para um vereador daquela região. Né? 3.690 votos, está aí o terceiro mais votado no voto consciente de língua. E eu digo, Guilherme, eu ganhei. Eu fui eleito com voto consciente, eu não gastei dinheiro, as pessoas me conhecem. Eu teria a maior vergonha do mundo em chegar a oferecer dinheiro para um eleitor por voto. Eu não, eu prefiro perder. Mas quem votar em mim, vota no voto consciente. Aí é que está a diferença. Eles querem bater em pessoas boas na cidade. Eles querem denegrir a imagem de pessoas decentes. Por quê? Porque eles sabem que pessoas que nós podem ir longe. Então é nisso que eles batem. Eles se preocupam. Nós somos diferentes deles. Nós somos diferentes porque nós somos pessoas igual a nós. Pode errar, mas não errou e jamais vai errar porque quer. Porque nós entramos na política, a exemplo da Junô Miranda em Trilagoa, Betinho Oller, essa gente tão pobre na cidade. O Junô trabalha de alfaiate, o Betinho está trabalhando no carro de turismo. Você vê o que é um vereador? Esses são vereadores que, no meu ponto de vista, vereadores honestos, que não são gente que vai lá para fazer trambicagem, encher o bolso, são vereadores decentes. Para conhecer, aproveitar o senhor para conhecer melhor a sua linha de pensamento. Vamos sair um pouco do nosso município e vamos no aspecto nacional. Para quem nos assiste, ver como é que o senhor raciocina sobre as coisas importantes. Ontem começou a eclodir no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba. E vai acontecer em 6 ou 8 capitais do Brasil movimentos. Pessoas que estão indo para as ruas protestar contra a Copa. Não contra a Copa propriamente dita, porque quase todo mundo gosta de futebol. Contra essa dinheirama que está sendo gasta para arrumar essa estrutura de Copa do Mundo. Alguns estádios estão sendo feitos a toque de caixa, que a gente sabe que ele depois vai ficar esquecido. Não tem tradição de futebol. Né? Tradição de futebol não é essa. São Paulo, Belo Horizonte, olha lá. Bom, o que o senhor acha desses movimentos que estão vindo para as ruas aí protestar? Legítimos, sou a favor. E se o movimento iniciar aqui em Foz do Sul, estou junto. Eu acho a maior sacanagem o que estão fazendo no Brasil. Não tinha que mexer em estádio nenhum. O Brasil, pro mundo, ele sempre passou a imagem que é o país do futebol. E se já era o país do futebol, não precisava investimento nenhum, Lico, no meu ponto de vista. Sabe o que eu vou te falar? Isso é tudo exigência. Eu acho que esse pessoal da organização da FIFA, da Copa, eles estão tudo envolvidos nesse meio aí de dinheiro, quem sabe muita gente levando. Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Eu estive no Porto Alegre e o pessoal falando mal lá, eu fui ver de perto o estádio do Grêmio, eu que sou gremista, gaúcho, aí eu cheguei lá e olhei, o cara falou, aí tem um lugar que merece, no lixo, imagine se sair vai receber jogo da Copa, vai ser lá no Beira-Rio. Não tenho nada contra o time do Inter, não estou lá, não tenho nada a ver. Agora eu digo, nunca tive, eu torço pelo bom espetáculo, mesmo quando a gente perde agora o jogo, mas a gente torce pelo bom espetáculo. Já torci para Flamengo, para Vasco, eu gosto do bom espetáculo, sou um esportista. Agora, e que vença aquele que tiver mais garra dentro de campo. Agora, só que o que está acontecendo no Brasil é uma sacanagem. Deixar de investir dinheiro nos hospitais, deixar de investir dinheiro aonde é preciso, onde o povo povo pede. Governar sem ouvir o povo é enfiar a goela abaixo, é como você cobrar imposto. O que é imposto? Imposto é uma coisa imposta, que se não fosse imposta, ninguém queria pagar. Então, o que acontece no Brasil hoje, depois que entrou o governo civil, é só corrupção. Pessoas como nós, é como disse, nós não erramos, nós queremos moralizar a casa. O senhor acha que nós não estamos de olho aqui dentro da prefeitura de Foz do Iguaçu e tudo? Nós, mesmo sendo do partido, nós estamos de olho em tudo que está acontecendo. Nós vamos lá, eu chego no secretário, às vezes pedi uma bola, falo, não tem, falei, secretário, você tem dinheiro sim, você sabe que aqui funciona assim, se quiser você manda pegar na casa de esporte e tu paga depois. Quer dizer, eu acho que o Brasil, esse dinheiro, tudo que estão gastando com o estádio, é uma ofensa para todos os brasileiros. Não precisava, nós temos, sabe o que é isso, língua? É uma velha rivalidade, tem bons estádios no Brasil, não, mas para lá não vou mandar jogo, vou mandar lá para o outro. É para reformar o outro, é tudo aquele jogo assim daquela amizade, aquele jogo de cintura, vou ajudar aquele estádio, esse, aquele não, entendeu? Como aqui no Paraná tem vários times bons, aí investe só num estádio, fica lá sem investimento, então por que que não divide para todos, né? Falando também de temas nacionais, seu partido, o PSB, deve apresentar candidatura à presidência da República. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, nós sabemos que Pernambuco não é exatamente o centro do Brasil no que se refere à atividade política, né, que acaba sendo concentrada no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. E o PSB também não está no centro das discussões principais quando se fala em sucessão. Sempre se discute daquela briga, né, PT-PSDB. Viabilidade da candidatura de Eduardo Campos, como é que você enxerga esta situação? Vou dizer uma coisa para vocês. Guilherme, Lucas, o Brasil, o Aécio Neves, homem, do meu ponto de vista, um dos homens mais, diria assim, mais só decente e experiente do Brasil hoje, neto, né, do Tancredo Neves, presidente eleito lá, que não pôde assumir, aconteceu Tancredo Neves, e da Aécio, então ele é neto, né? Aí aconteceu, esse menino aí, ele ficou com medo de, é a mesma coisa de fazer um plebiscito hoje, enfrentar Dilma, ele sozinho, é fazer um plebiscito, é perguntar quer que continue ou não. E a Dilma, o poder dela é aquelas bolsas escola, bolsa família, lá, as águas que eles dão no caminhão-pipa lá, que o Ratinho mostrou, por que não faz o Poço Artesiano, tem muita água lá no Nordeste, mas eles não fazem porque enquanto continuar dando água, eles mandam o voto do povo. Então, eles sempre vão ter esses votos aí, tipo de cabelo. Aí o que aconteceu? Eu votei na Dilma na eleição passada, mas pergunta para mim se eu voto hoje, jamais. Eu votei na Marina Silva, eu queria uma mulher, o Brasil viu a mudança. Mas se uma Marina não foi para o segundo turno, eu queria votar no Serra, acabei votando nela, porque o Serra começou a falar muita bobagem no segundo turno. Aí agora nessa eleição, eles botaram Eduardo Campos como uma terceira via para dividir um pouco ali, ver o que acontecia. E o Eduardo Campos está furando o bloqueio, e eu estou já acreditando que por causa da Marina Silva como vice, vocês sabem o que vai acontecer. Eu acredito que o Eduardo Campos vai para o segundo turno, e aí o Aécio Neves vai acabar apoiando o Eduardo Campos com o Marina, e vão acabar ganhando da Dilma, porque se for o Aécio, o Eduardo e a Marina também vão se aliar no segundo turno com o Aécio Neves, e a Dilma já perdeu. A Dilma vai perder, não é o caso que eu digo no Paraná. No Paraná eu penso diferente. Eu acho que o governador do estado do Paraná, com essa turma do PSC batendo em companheiro como estão e fazendo como eles estão aqui em Foz do Iguaçu, em todo o estado, eu digo que está mais para o PT ganhar aqui com aquela menina. Esse é meu ponto de vista com a Gleice Hoffmann. Eles vão rebolar, vão gastar um caminhão de dinheiro e acho que vão perder para a Gleice. É o que eu penso aqui. E tradicionalmente em Foz do Iguaçu, sempre o candidato aqui pode ver que o governador ganhou a eleição, mas perdeu para os Osmar Dias na passada. E veja que o Requião ganhava a eleição e perdia aqui em Foz também as eleições dele. Foz do Iguaçu é uma cidade de voto consciente. Engana-se a pessoa a pensar que barulho vem aqui e muda. O eleitor de Foz do Iguaçu é muito observador. Você pode fazer o que você fizer, ele está te observando, ele é inteligente, ele na hora certa ele vai saber votar e ele vai saber votar naquilo que é mais coerente, mais melhor para ele. Muito bem, senhor Paulo. Vamos voltar para Foz do Iguaçu. Estamos quase nos finais. O Paulo, o ex-prefeito Paulo McDonald de Guise, do PDT, ficou 8 anos aí na prefeitura. Foi o prefeito que mais tempo ficou, 2 mandatos completos na história do município. Eu aproveito o senhor para pedir a sua avaliação sobre esse período do Paulo. Na sua ótica, ele avançou, ele realizou, deveria ter realizado mais. Faça uma breve análise do que foi os 8 anos de Paulo McDonald Guias na prefeitura de Foz. Língua, eu vou te responder assim. todos os prefeitos que se elegeram depois da ditadura militar fizeram um pouquinho, mas poderiam ter feito 90% mais. Na verdade, todo mundo fala que o rico não precisa de dinheiro, que ele vai cuidar bem. E eu te respondo assim, se tiver um fazendeiro com 5 mil cabeças de boi aqui e um pequeno agricultor com 200 cabeças de boi do lado, um pequeno fazendeiro, e a igreja for pedir um boi para uma festa, você vai ver que o grande não vai te dar, que vai te dar aquele que tem 200, fica com 199. E a própria Bíblia diz, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Paulo McDonald perdeu a grande oportunidade dele na vida. Quando ele ganhou o primeiro mandato, já tinha colocado o nome na história. Era só ele ir para deputado federal, tinha sido eleito só por Foz do Iguaçu, sobrava voto. Hoje, Paulo McDonald está mais sujo que pós-galinheiro, cheio de processo, né? Tá virado a breca. E o que ele fez no mandato dele? Centro de convivência, escola-bairro, que lá no Porto Mineiro não fez centro de convivência, escola-bairro. Vai ter que fazer uma CPI para descobrir o que aconteceu lá, porque lá não tem escola, ele só fez o centro de convivência. E cadê a escola? Se o projeto era centro de convivência, escola-bairro, faltou metade? Não sei o que aconteceu. Então ele tem que explicar para a sociedade e explicar para o Porto Mineiro, que ficou devendo para nós lá no Porto Mineiro essa explicação. Agora, a questão dele, o Foz do Iguaçu, ele construiu um hospital, acertou, mas fez um erro. Ele botou regional, tinha que ser municipal. Se fosse municipal, o que acontece? Santa Terezinha, São Miguel, Medianeira, Matilândia, Céu Azul, daqui até Guaíra, todos os municípios recebem R$9 ou R$10 por habitante para a saúde. O que acontece? O dinheiro da saúde que vem para Santa Terezinha fica lá em Santa Terezinha, mas eles mandam os doentes para Foz, você sabia disso? E nós somos obrigados a atender aqui, e aí o nosso hospital não aguenta atender a demanda de Foz e é obrigado a atender a demanda da região, porque é regional. Então não adianta construir um hospital para ter a obrigação de atender todo o povo da região. Se a pessoa da região está passeando aqui como turista e acontecer um acidente, passa mal, fica doente, nós temos que atender. Nosso dever está no nosso município. Mas se está fora, não é o nosso dever. Nosso dever é atender bem Foz. Agora não atendemos Foz, então eu acho que o Paulo McDonald, ele foi o cara mais ligeiro que pintou aqui. Ele investiu em 3 áreas, educação, saúde e nesse centro de convivência e mais nada, e o dinheiro do Foz do Sul desapareceu tudo. Ele ia economizar naquela negócio do lixo e a cidade virou em montanha de lixo para tudo quanto é lado. Então eu acho que ele foi um desastre no último mandato. O primeiro mandato foi bom, o último foi um desastre. Recebemos nesta sexta-feira aqui na CBN o vereador Paulo Rocha, ele que é do PSB aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Considerações finais, Lucas? Apenas agradecer ao senhor, continue da maneira que o senhor é, porque o senhor não pode, as pessoas não podem mudar. Eles são o que são. O senhor nasceu assim, vai ser assim, está aí com 51 anos e vai continuar desse jeito. Quanto a críticas, que ocorram, né? E sucesso na sua caminhada política. Viu? Muito obrigado por ter vindo falar conosco. Desejamos felicidade para o senhor. Muito obrigado, um abraço, que Deus abençoe os ouvintes que nos assistirem aí nas redes sociais e aqui acompanhar ao vivo, e dizer o seguinte, para encerrar, eu sou esse cidadão humilde, eu sou puro e verdadeiro, e para encerrar digo, eu posso errar, mas eu ainda não errei, eu estou acertando, e as pessoas estão vendo, e na rua o povo me abraça e eu sinto carinho, e para encerrar dizer que eu quebrei o protocolo, todo mundo me abraça, naquela casa eu ajudo todo mundo, e eu acho que eu vou ficando mais pobre, porque eu estou ajudando todo mundo. Café com a CBN, que volta na próxima sexta-feira, às 8h12 da manhã. E lembrando que este conteúdo estará disponível na íntegra daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br.